Tan 3305 no 05. Mais um minuto no posicionamento, senhor. Vai no operador de filha. Este é o controle Salvador, aciona a notificação. Isso, mantém o nível 050, ajuste no 0 no 8 no ITAP. A 2-1-2, estou em forma de chuva sobre o campo. Boa noite, 7-0-0-8-4-3. 0084 with a contact at departure, climb to flight level 370 via MOMO departure. Level 370 via MOMO departure, 0084. Xenonia 2, 1, 2, complete aproximação, PR no 8, decimal 9, 5. 394. Eu tenho 92, São Gonçalo, 2 horas e 10 de autonomia da prova. 05, segunda direita, 2 Pátio Índia, novo ponto espero no 0, mantém a posição do ponto espero, o altímetro no 0 no 8. 22, ponto 0, 3305. Corre, salário, boa noite, 62, estabilizada, Renato, tudo bem. Caixa 612, já está avisando para o campo, forma chuva moderada, forte, pista molhada. 612, pouso autorizado, não no zero, o vento é 1 no meio a 0 graus, com 0,8 nós. 162, pouso, não no zero. Contrato na final, tá 3305, tá pronto. Salvador, copiou, tá 3305. Sim, tá 3305, autorizado. Agora alinhar e manter, cabeceira no véu. Contrato ali, manter no véu, 3305. Somos 4-4, à direita na minha escuta via Foxtrot, após Alfa Juliette, portão 07. Foxtrot, Alfa Juliette, portão 7, 622. Alright, boa noite. Kilo Oscar Bravo Bravo Uniform. Kilo Oscar Bravo Eco Uniform, Europa 08. Kilo Oscar Golf Bravo Uniform. Kilo Oscar Golf Bravo Uniform, Europa 04. Copo. Nós. Autorizado, decolão 3605 na tarde. Coast to Gulf now. Can you confirm the heading to Gebit intersection, Gulf Echo Bravo India Tango? Sampaio, let me check. Gulf Echo Bravo India Tango. Sampaio, let me check. should be 037 close to Gate Beach for now, we're going to be in phone. What is I having Gate Beach for now? Okay, for now, straight to Gate Beach, we're going to be in phone. Controle Salvador, muito boa noite, é o TAN 3305. TAN 3305, contato radar, suba nível 330, direto Jamo. Direto Jamo 330. TAN 354, telefone, chuva moderada. Chuva moderada. chame Centro Recife em 96.85 ao termo 25.45. 25.45. Pela 354, QNH na 018, reporte os álcool com o campo. Aqui, reportará. Visual 354. 354, autorizado pouso, pista 10, vento variável 03 mais. Variável 03. Voo 354 no solo 56, mantenha, me escuta, libere via Foxtrot, táxi via Alfa Juliette, portão 2. Gente, vai liberar via Fox, me escuta via Alfa Juliette, portão 2, voo 354. 224, informação de área de autorização Aracaju. Regional 6224 autorizado para Aracaju via Uísque 33, nível de voo 190. Saída Conde, decola da pista 10, passa decolagem, primeira curva esquerda. Achando o transponder 5145, controle 120, décima 80. Correto, chama-se 4. 4, portão 4, autorizado, chame o táxi. Comando a bordo, autonomia de 3 horas, alternada em Salvador. Funcionário 224, autorizado, táxi direita, Índia, até o ponto de espera da pistola 0, no ponto de espera, reporte pronto, QNH, no 01. Direita, Índia, vai Né, 224 autorizado, linha de decolar, pistão no 0, vento 1, 2, 0 graus, 0, 8 nós. A linha decola, senhor, 224. Puxa na 224, decolar 218, chame agora o controle 120, decimal 80. 208, obrigado, boa noite, 6224. 224, decolou. Puxa na 224, contato radar, ativa. Para nível de voo 90, após a gente sair direto ponte. Gente, após 2000, vai voar ponte, subindo para 190, puxa na 224. 4, direto a Palma 363. 363, direto, não poderia ser melhor, muito obrigado, Chané 6224. Chanel 074, seu controle de Salvador, sua identificação. Esse mantém o nível 050, ajuste 1018. Vou ainda para o 055 para o curso localizador. Aguarde descida 2010. Então, condições de manter high speed? Controle Salvador, sem identificação. Isso mantém no 060, ajuste no 018, o impacto da presente. Puxa, né? 6224. Afastado agora 20 milhas para a posição onde? Previsão está terminado, submantém 190 no través de Conde Chamada Cajuno 20 decimal 3. Conde 0, manter a frequência do controle levante de coordenação. Chamada 224, Chamada Cajuno 20, decimal 3. Então, 3398, este é o controle de Salvador, chama de identificação. Esse mantém nível 070, ajuste no 018, chegada do médio ontem. Este é o controle Salvador, chama de identificação. Reporte no ideal de descida, vou ir na proa de Boné de atrás do Bidute. Negativo, atrás do Bidute, vou ir em Boné. Passaria 2224 condições de voar e tapa da frente? Ah, tudo nativo. Gente. E tapa na proa 2224. Contra os 398 e tapa. Boa noite, tapa, tapa 2219. Indicado? 0074, confirma indicado? O 0074 está presente para nós, com 5 mil pés de sala vai receber os equipamentos. 7074. Com o número 70, prossiga. Autorização, estamos aqui na 3. 1170 autorizado para o aeroporto de Campina Grande, voltando o 10, nível de voo 370, saída Pulca, transição Zipar, decola da pistola 0 para decolagem, primeira curva esquerda. Transponder 5151, controle 120, decimal 80. Campina Grande, nível 370, transição 10. Saída Pulca, Pulca Zipar. O curva esquerda, transponder 5151, controle 208, é o gol 1170. 1170, correto, chame pronto, portão 3. Transmissão 018, nível LF, reporte estabilizado. 2018, chamada estabilizada, chame 074. 1334, desça para 3010, ajuste no 018. 3000, passaria do 2224. 3224, décima que é 050, ajuste no 09. 05022. Reduzindo 2303, 334.